pensar no que já foi e no que será a minha vida. Somos discípulos da luz na fita, possa crer, é, no que será, no que será. Sinto saudades daquela molecagem quando criança. Relembra minha infância, quanta tolerância minha mãe me dando banho. Um passado cheio de medo e dor. Reflito minha vida diariamente. Só vem minha mãe em minha mente. É consequência da vida, realidade que tem que ser vivida. Minha mãe sempre me falava: cresce leve sua vida, meu camarada. Não sei porquê Deus te levou, mas aprendi a amar a ti onde estiver e aonde for. E aonde for. Saudades, minha mãe, minha flor. Pé nela vai lembranças e contigo eu deixo a minha dor. Às vezes tento entender o que aconteceu com você, mas não dá. Eu tento me lembrar das coisas que você fazia pra me animar. Eu tento me lembrar da sua fisionomia. Às vezes choro por não lembrar quantas perdas tive, quantas coisas já ganhei perante, ó meu Deus. Oh, minha mãe, saudade é demais. São muitas lembranças que não esqueço jamais. Aqueles momentos não mas nos encontraríamos novamente, outra vez nos abraçaríamos. Ali sentados trocávamos ideias, falávamos do passado, que passados mais horríveis que tivemos ali juntos. Mas um dia ela me falou que iria dar a volta por cima, mas Deus não esperou por esse grande dia chegar, se realizar. É malandro saia de trás dos panos, porque minha mãe me falou: não mate, por favor, não quero que vocês façam um pai, uma mãe chorar. Isto com certeza não vai me agradar. Mas um dia me recitou aquele salmo que me marcou, e hoje estou na presença do meu Senhor. Então, véi, valorize seu pai, sua mãe, tá ligado? Que é um negócio precioso que vocês têm na vida, e curte só. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar em paz, verdes pastos, guia-me imensamente. As águas tranquilas refrigerem a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Prepare sua mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com o óleo, o cálice transborda certamente. A bondade e a misericórdia nos seguirão por longos dias das nossas vidas, e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. E estas foram as palavras ditas por ela, e também me falou: se apegue com a palavra do Senhor. Por isso falo, não quero mal pra mim e nem pra ninguém. Não quero ver ninguém dentro de uma Febem. Seja alguém, não faça mal pra mim, muito menos para ninguém. É, sou humano, demontier, e deixo esta mensagem pra vocês, possa crer, mãe. E deixo a paz do Senhor com você. A paz do Senhor, a paz do Senhor. É. Oh, minha mãe.